Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão.